Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia de hoje traz o álbum A Galeria do Menescal, do grupo vocal Bibossa e com a participação de Menescal e Wanda Sá. Começamos com um clássico de Menescal e Ronaldo Boscoli, e Telefone. Ocupado pela décima vez, telefone não consigo falar. Eu tô ouvindo há muito mais de um mês, e já começa quando eu penso em discar. Eu já estou desconfiado que ela deu meu telefone pra mim, e dizer que a vida inteira esperei, e que dei duro e me matei pra encontrar toda a lista quase que eu decorei. De noite não parei de discar, e só vendo com que jeito pedia pra eu ligar. Tuim, tuim, não entendo mais nada, pra que que eu fui topar? Tuim, tuim, não me diga que agora atendeu. Será que eu consegui agora encontrar? A moça atendeu, alô? Mais um clássico de Menescal e Boscoli, Você, com a voz de Wanda Sá. Você, manhã de tudo meu. Você, que cedo entardeceu. Você, de quem a vida eu sou, e sei, mas eu serei. Você, um beijo bom de sal. Você, de cada tarde vã virá, sorrindo de você. O álbum A Galeria do Menescal, do grupo Bibossa, tem os arranjos instrumentais de Roberto Menescal e os arranjos vocais, na sua maioria, de Zeca Rodrigues. Bibossa é composto por Carol Assad, Marcelo Mangabeira, Marcela Velon, Matias Correia, Cauê Nardi e Zeca Rodrigues. Vamos ouvir o grande sucesso de Wanda Sá, Vagamente, de Menescal e Boscoli. Só me lembro muito vagamente, correndo você vinha, quando de repente seu sorriso, que era muito branco, me encontrou. Só me lembro que depois andamos, mil estrelas só nós dois contamos, e o vento soprou de manhã canções. Mas só me lembro muito vagamente da tarde que morria, quando de repente eu sozinha fiquei te esperando e chorei. Só me lembro muito vagamente o quanto a gente amou, e foi tão de repente que eu nem lembro se foi com você que eu perdi meu amor. O disco termina com Balançamba, mais uma de Menescal e Boscoli, com o grupo Bibossa. Balança com jeito, balança no olhar, balança pedindo pra eu balançar. Balança no tempo, balança no andar, tabadabada, tabadabadabá. Balança essa bossa que vem de você, balança o balanço que mora em você. Balança isso tudo que eu nem sei se sei, de repente eu balancei. Balanço do bonde, balanço do trem, balanço no espaço Glen. Se você não sabe balançar, pede pro Garrincha lhe ensinar. Balança o charuto na boca do rio. O disco do dia de hoje trouxe o álbum A Galeria do Menescal, do grupo vocal Bibossa, e a participação de Menescal e Wanda Sá. É um lançamento da Sala de Som Records,